Prepare-se. Prepare-se. Prepare-se. O maior show do Pará vai começar. Já tô na área! Vai começar. Ele chegou. DJ Ronilson pra... Já tô por aqui, ó. Tocando só as melhores pra galera dançar. Prepare-se. Prepare-se. Prepare-se. Vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. Quem dá o feliz dá o grito! Sexta-feira, dia de molhar os pés. Quem acredita em Deus, bota a mãozinha pro alto que eu quero ver. Tô no corpo sem... Quem torce pro Flamengo, bota a mãozinha pra cima aí. Se tiver alguém do Corinthians, bota a mãozinha pro alto. Descansar enquanto bate palmas. Alô, Henrique. Calma, amor. Vamos lavar a alma. Bora começar, Baragumina. Meu sorriso. Novo Cyborg. Numa só voz. Bora que já tá ao vivo. Já! E a gente agradece por todas as pessoas que aqui já se fazem presente. E mais uma noitada de muitas emoções. É o Prime Nova Dimensão em Baragominas. E o Ronilson já tá na área, meu irmão. Ronilson. Meu parceiro DJ Daniel Light daqui com a gente. Que motora tá por ali, ó. Olhar os pés, deitar na rede, o cobertor no corpo. Um abraço pra Jeb e as meninas aqui. Onde elas estão? Ao lado esquerdo. Valeu! Descansar enquanto bate palmas. Quem é de Paragominas, bota a mãozinha pro alto que eu quero ver aí. Quem vai chegar em casa, só de manhã, bota a mãozinha pra cima. Cyborg, Cyborg, o som do futuro. E a pressão, garoto. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pro alto que eu quero ver aí. Cyborg! Enche bora aí. Digital daqui com a gente, valeu Cortez. Por sinal, o Ronilson já teve lá no Dragão Digital também. Tamo junto, garoto. É uma loucura. Joga a mãozinha pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa, que eu quero ver aí. Cadê o grito das mulheres solteiras aí, cadê? DJ Wagner calado. Parceiro Júnior Camarão, nosso patrocinador. Nossa amiga Evelyn. Nossa, pro bom ter aqui do Ciborgue. Bora, Evelyn. E aí, Maxo? Quem vai chegar em casa só de manhã hoje? Bota a mãozinha pro alto que eu quero ver aí. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí? Cadê? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres aí? Cadê? Será que tem alguém do Flamengo aí, ó? A galera do Corinthians dá uma vaia no Flamengo que eu quero ver aí. Agora! Pra reparar, estão ouvindo esse som, pulsando seco no ar. Dia 7 tem o Arraial do Quartel, viu, gente? E mais 14 anos de loucos pela nave. Com o poderoso Rubi, a nave do senhor de Adriano. Organização do meu amigo Ceará, Bode Grê. Merece nossa atenção. Preparem bem vocês dois. Meu amigo Mike, tá ali com a gente também. Abraço pra você, Mike. Tá no som do Prime com a gente, valeu! Andar tranquilamente na fa... Joga a mãozinha pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa. Olhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. É o Prime do Nova Dimensão. Ciborgue. Gordinho, tá ali com a gente, um abraço pra você também, meu irmão. E o meu motor, o Gordinho, tá por ali. Um abraço a você. É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. E aí, DJ? Novo Ciborgue. Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Vai começar. Hoje tu só vendo a intenção de vral, hein, mulher? Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandra, assanhadinha, vai. Só quebral, só quebral, só quebral, vral. Um abraço, meu parceiro Dudu, tá por ali. Fica doido. Abraço, minha bandira. Alô, Vanessa. Um beijo no DJ. O Nilson Prime. Prime. Senta aqui. Bora aquecer. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. Quem são esses caras que hoje vai te envolver? É os famosos reis da dança que te fazem enlouquecer. E agora? Então vem, novinha, pode se preparar. Ao som dos havaianos, se prepare pra encostar. Eu quero ver as novinhas comigo assim, ó. A bunda no calcanhar. Encosta! Encosta a bunda no calcanhar. Bota, bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá. Agora já, encosta, vai! Cintura, rebola pra lá e pra cá. Já! Pim, pim, pim, pim. Encosta a bunda no calcanhar. Pim, encosta. Eita, meu irmão! Calcanhar. Bota, bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá. Rebola pra lá, rebola pra lá e pra cá. Será que a turma se ela quer teu, toma se ela quer. Se liga, você achando que eu tava com... Joga a mãozinha pra cima que acredita em Deus e dá um grito! Me dá boa, com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Que vai chegar em casa, gosto muito doido, bota a mãozinha pro alto. Tem mais jeito, por causa... Quem tem um amigo corno, dá um grito! Por causa de uma vez a discussão... Quem tá solteiro, canta já! Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar. E aí, motora, diz pra ela assim, ó. Da Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Meu parceiro Paulinho, alô Paulinho. Um abraço pra você. Tá aqui no Cibando. Valeu, garoto. Amiga Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Quem tem um amigo viado, dá um grito pra mim aí que eu quero ver. Agora quem tem um amigo boca de pelo, dá um grito aí. E aê, boca de pelo. O bonde teu. Eu quero ver vocês cantar mais alto, mais alto. Vai, vai, vai. E aê, tá beijando a mina que mamou. Bora no Nova Dimensão. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou. O bonde teu. E aê, meu parceiro Pimenta. Vinícius. Tá beijando a mina. Gente, bora, Raê. Bora, Raê. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Deixa comigo, bota ela. Que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o outro. Não, Yuri, ele que botou. E aí, Pimenta? Jota Léo que beijou, mano. E aí, de pelo, tu tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro. E o quê? E aê, boca de pelo, tu tá... Meu parceiro Adriano Rubinho, a primeira dama. O DJ Magno Calado, o Daniel Light, já tá por ali, ó. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Sabe por quê? Amar, amei, gostar, gostei. Mas hoje? Mas agora eu não quero. Novo Cibor. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteira aí. Não dá. Quem tá vindo beijar na boca hoje, dá um grito que eu quero ver mais. Em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Vai, japa. Cuidado. E aí, como é que tá, hein? Não te dá perdido e vim aqui me dar. E as meninas hoje também estão todas aqui, ó. Vai pra lá. Ao lado esquerdo. Pra elas não te dá perdido e vim aqui me dar. Uhul! Com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dá perdido e vim aqui me dar. Bora, toquei a céu daqui, ó. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se encontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Novamente ver, pra hoje em dia eu falo pra você. Que a indecisão apertou no coração. Clube Nova Dimensão hoje. E já tá do jeito que a gente gosta. E o Prime vai chegando. E o Ronilson tá na. Ronilson. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Meu parceiro Luquinha. Um abraço pra você, alô Luquinha, alô Daniel. Me abraça, seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Virgílio CDs. Lucas Live tá por ali com a gente. O generis e o coração dele é Lime. Pode crer, Lucas. Eu troco a estrela por um beijo. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Daniel e Vanessa, a Mangina. Um abraço do Daniel. Você é meu lar. DJ Ronilson. Ronilson. Mas nenhum vai ser como você. Um amigo meu disse que queria um som. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz e dá um grito no Nova Dimensão que eu quero ver, vai! E o saco que ele me deu, disse que é. Quem tá fim de amanhecer hoje, dá um grito aí. Ninguém consegue. Quem tá fim de chegar em casa, doidão, faz barulho! Ninguém consegue parar. que a noite é nossa, bebê. Tudo se acaba e fica eu e você, bem encaixadinhos nessa dança. Vamos aproveitar porque a noite é uma criança. E a caixa bate, papapá, papapá. Ela mete dança, sem parar, sem parar. Hora tá subindo. Um abraço, meu parceiro Dudu. Mas não consegue parar de... Aquele presente com a gente hoje na humildade. Sempre, né, meu irmão? É. Não dá pra se controlar. Já já a pressão em dobro pra galera. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois é que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. DJ Daniel Light. Agora eu vou ligar pra... Tá aqui com a gente, o DJ Bag do Calado. Se aquela tanto espera, é. Prime. Tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. E aí? Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? E aí? Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando eu sim, exagerei. Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei. Que te confiei, mas onde que eu errei? E a sua? Ingrata. Meu amigo Pedrinho Safará, alguns prações. Vai, vai! Alô, Davi, não faz! Um abraço, meu parceiro Júnior, da Língua G! Marquinho, o Gini também tá ao lado. Bem, você é. Merece, mas a sua história não vai acabar bem. Pois é que se faz aqui no pressão. Ela foi influenciada por causa de uma... Olha o Juninho lá. Amiga, agora eu vou ligar pra ela. E aí? Dar a notícia que ela tá de esperar. E aí, Adriano do Rubi? Livre como um passarinho. Dia 7, aí do quartel do Rubi. E aniversário de 14 anos dos Loucos pela Nave. Contigo. Tudo bem. E essa é a data. Se não poderia ser comemorado em outro lugar, né, Adriana? Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim, que falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu... Alô, Pimenta! Fica bem. Olha o som do forró. E a minha ex tá bem, só no talento. Minha ex tá bem, só no tapinha. E a minha ex tá bem, só no talento. E a minha ex tá bem. Tchau! A Lili das novinha, manda pra ela. Bora, Leneco. E das melhores pra você do Sérgio. Eu te chamava de amorzinho, te trouxe pro meu conforto. No meio da casa, Leonardo, me chamava Gramilho, um abraço. Eu sabia, só queria me usar. Alô, aqui me perdeu, me ligando essa hora. Já sei o que aconteceu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. E a minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. E a minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem. Um abraço pra Priscila. Eu digo Claudiane e as meninas que vieram do nosso irmão. Beijo com carinho pra vocês, meninas. Tá melhor que eu. E a minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. E aí, Duda? Vem, vem, vem. Um abraço pra Jap e as meninas subir aqui do meu lado esquerdo. Do lado esquerdo. Já! Bora curtir forró! Dá pra mandar a paixão na levada. Alô? Manda, deixa comigo. Alô, Zé Cristiano! Meu amigo da Nete, alô, Dona Alicia! Paradinha! Bora pra cima, Chico! Meu orgulho caiu quando soube o algo. Caiu muito pra mim. Tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. E aí, Daniel Laje? Tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afoga na saudade, não quero zene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é... Meu amigo Júnior Camarão, nosso patrocinador, você não pode... Tá aqui com a gente, né, Evelyn? Vamos lá! E a galera do Hotel Vitória, abraçando as garrafas no Prime. Se bota! Enquanto cê não volta, eu tô largado a chassado. Maldito sentimento que nunca se acaba. E a nossa galera galera da Chupitel. Um abraço pra você, CB. Apaga fogo com gasolina. Paredão Zeus. Cê é Beto Arumando, só falando garota lá de Cariri. E aí? Meu orgulho caiu. Meu parceiro Cavalo tá aqui com a gente. Um abraço pra você. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar. Fala aí, Cavalo, tu lembra o que tu fizeste no Maranhão, né, sacana? Tô tentando te esquecer, mas meu coração não... Olha a risada do Jota Bel. Afoga na saudade, não quero ser. Deixa eu ver se leva pra sair das garrafas. Solidão é companheira nesse risco apagar. Enquanto você não volta, eu quero nada chassar. Meu parceiro Duda! E aí, Duda? Alô? Abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco a faca. Quando cê não volta, eu tô largada de traçar. Maldito sentimento que nunca se acaba. Falta de você, bebida não ameniza. Tratando o gasolina. Falta de você, bebida não ameniza. E a gente vai dentro das melhores. Olha o som do voo. Ela me fez comprar um carro. Logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Um abraço com carinho pra Tainara. Falou! Volta de minha chibola! Eu sou do Prime! Mas eita, meu irmão! Ainda é quente. Aí não aguentei. Quem tá cansado da sua ex ou do seu ex, eu vou baixar o som. Quero ver cantar! Vá pro com seu amor. Sabe por quê? Deixa de ser peão de ovo e moda o meu violão. Não deixo não. E aí? Não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu. Não deixo não. Não deixo não. Deixa de ser vaqueiro. Ouve forró e ouve modão. Não deixo não. Não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu. Não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Adriano Rubinho tá aqui com a gente. Meu amigo Jacques tá por ali também. Um abraço a você. E me botou coração quente. Com seu amor. Diz pra mim, já. Deixa de ser peão de ouvir modão. Meu violão não deixo não. Já! Não deixo não. É, velhinha, e a velhinha. Larga o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu. Júnior Rei do Camarão, tamo junto. Não deixo não. Deixa de ser vaqueiro. Ouvir forró e ouvir modão. Não deixo não. Não deixo não. Pra usar. E aí, Pimenta? Eu não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ciborgue! Função do futuro. É curtição. É agitação. É emoção. É Ciborgue no seu coração. Bora curtir um pouquinho assim que já a ação vai ser em dobro, meu irmão, ó. Pra você pegar sua gata, encostar nela aí pro meio do salão, vou meter! Ciborgue! Fico imaginando. Égua da música, meu irmão. Coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando. Agora só não vale chorar com saudade da ex. Ficar sentado esperando. hoje eu não quero nada, motor. Hoje eu quero curtir, vai. Me falar que vai se mudar. Esse motor é muito da hora. Você não tá chegando no aniversário do Magno Calado e o DJ Ronilson. Parceiro Gordinho Moral. Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E essa vai com muito carinho de Evelyn pra Paulinho Light. Tô bem, será que é bom demais, meu irmão? Logo mais assim, a volta do DJ Wagner do Calado também. E o Ronilson vai detonando os melhores assim, ó. Um abraço pra Lucilene, Kelizinha, William. Nosso amigo Xabá e a família Top do Jardelândia. Um abraço pra vocês, obrigado também. Fico esperando, mas até quando? Dia filho, o Serguei, o Osmar, moto, táxi. O trio que deu certo, né? Nem ficar sentado esperando você chegar. Bora, gordinho. Minha grande amiga Aline Prime, tá morando com a gente, a nossa safadinha. Obrigado, viu, Aline, tá sempre com a gente. E a gente, claro, agradece com muito carinho vocês, as meninas, que não perdem uma do Ciborgue, é verdade. Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Fala com o Chimbala dançando. Manda 007. Ela só quer encontrar um coração partido. Meu parceiro DJ Daniel Light, daqui com a gente, bora Daniel! Amor, hoje ele tá com a gente no oferecer o que respeito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavar. Bora, Paulinho, se acorda, velho. Se faltar amor. Tá dormindo bem, você? Se faltar amor. Vamos fazer. Abraço, meu parceiro gordinho. O dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. Engenharia Light, olha essa aí, ó. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu. Meu amigo Marquinho, então, tá ali com a gente, alô Marquinho. Tudo feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. André Safadão do Prime tá ali também. Um abraço a você. Vem, Murilo. Meu amigo Toquinho, o Henrique. E a nossa produção. Tá ali, ó. Adriano dormindo. Ei, Adriano. Parte dessa música é essa aqui, ó. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Não era chorar, viu, japa? E pouco a pouco, hoje não, é pouco não. Eu te perdi. Eu te amo. Yeah. E aquele louco amor inesquecível. Meu amigo Dedê tá ali com a gente. Tava com saudade de ti, viu, meu irmão? Ciborgue! Impossível, eu te amo. Brumonte. Toquinho Brumonte e a Drica. Aqui com a gente. Ao lado. Bem. Ao lado esquerdo. É. É. Tá faltando o show da Maritá, galera. Né? Ah, tá. Pensando bem, vocês se merecem. Yeah! Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Pega de novo, né? Para poder ficar contigo, baby. Alô! Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. E aí? Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Manda 007. Meu parceiro Alex Giripã, régua tá em carreira solo, no Botafé, meu irmão. Mas a sua história não. Abandonaram o homem hoje, é verdade. Pois aqui, é isso aí, Alex. Aqui se faz, tamo junto, viu? Foi influenciada por causa de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. DJ Daniel Light tá aqui com a gente. E falou da lancha. Fala, meu DJ. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Chega aí, casa, dá um grito! Prepare-se, prepare-se, prepare-se, prepare-se para ver e ouvir a maior evolução sonora de todos os tempos. De todos os tempos. A maior evolução sonora de todos os tempos. Anos, o universo do som no Pará sempre esteve à frente, trazendo os melhores equipamentos, as melhores produções e tudo aquilo que você sempre sonhou. Porta a mãozinha pra cima, Pará Gomina! E agora, o homem com toda a sua sabedoria dá mais um salto ao futuro e revoluciona mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. trazendo até você o mais moderno e sofisticado surro de todos os tempos. É o Cyborg no Bessão! O som. Uma estrutura totalmente futurista e inovadora. Com equipamentos ultramodernos e um mega show de iluminação. Alô, Toquinho! Um mega show de iluminação. Alô, Henrique! Efeitos especiais. E os DJs, consagração do pai. Já estamos na área! Sinta a pressão do som invadindo seu corpo. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pro alto que eu quero ver aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Quem acredita em Deus, bota a mãozinha pro alto que eu quero ver só quem acredita em Deus. Porque vai começar! Sou Cyborg. Criado do Flamengo, bota a mãozinha pro alto aí. A galera do Mengão, bota a mãozinha pra cima. Será que tem alguém do Corinthians hoje aqui? Quem acha que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, dá um grito! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Sabe por quê? O DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Eu quero ver o grito das mulheres que não dependem de homem de pra porra nenhuma aí. Só quem tem uma vizinha fofoqueira dá o grito! Eu falei pressão! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. E a mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima, em cima! Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. E a pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado! Joga a mãozinha pra cima na palma da mão. E tchá tchá, ei, tchá tchá, oh, tchá tchá, ei, vai, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E o bagulho endoidou. mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Alô, Melri! Família Pânico de Barca Arena e Foco Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque da pele. Bora na pressão, é na pressão, é na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Joga a mãozinha pra cima, a galera do Mingão, a galera do Mingão. Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho pro céu. A galera do Mingão, a galera do Mingão, dá-lhe uma vaia no timão. Agora quem torce pro timão, bota a mãozinha pro alto. Joga pra cima, a galera do timão, a galera do timão, dá-lhe uma vaia no Mingão. Quem tem raiva do Flamengo, dá uma vaia no Flamengo aí. Quem tem raiva do Corinthians, dá uma vaia no Corinthians aí. E a mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. 3, 2, 1. É na batida, na batida. É na batida. Hoje eu quero pressão em dobro. Bring back the bass. Here comes the build up. E a mãozinha lá em cima, e a mãozinha lá em cima, na palma da mão, e joga pra cima, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, dá-lhe na palma da mão, na palma da mão. Bota a mãozinha pro alto que eu quero ver. Quem tá de rock doido aí, bota a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá em cima, em cima, em cima, em cima. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Quem sabe vai cantar, canta, canta. Acabou, acabou. Você vacilou. Eu tô falando grande. Júri, Railson, Pablo. Aliás, meu parceiro Júnior, Railson, Pablo, o homem, Chil Júnior e a Xedepan. Fuga, tá na área. Todo dia sofro tentando entender. Porque não sei ficar sem você. Eu te amo. Eita, Daniel. E aí, Pikachu? Eu perdido sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. Quero dizer que hoje eu vou sair. Curtir um bar ao light. Você é mais do que sonhei. Como DJ Tapó, ele é de Belém. Minha vida é com você, meu amor. Yeah! É o Paraná. Meu parceiro Dudu, um abraço pra você, viu, Dudu? Banda 007. Oh, te amo. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. Quero dizer que hoje eu vou sair, curtir um bar à noite. Você é mais do que sonhei. Como o DJ Tapó, ele é de Belém. Minha vida é com você, meu amor. E quem é sincero de verdade, bota a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, tá ali na palma da mão. E joga a mãozinha pra cima, dá ali na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, dá ali na palma da mão. Deixa eu passar um recado pra vocês. Dia 7, tá chegando aí o Arraiá do Quarté e aniversário de 14 anos da nossa equipe Loucos pela Nave, com o poderoso Rubinho, a nave do som. E o rock vai ser pesado! A vida do som voltou. Meu parceiro Adriano do Rubi, tá aqui comigo, bora Adriano. A vida do som voltou, é o poderoso. Tamo junto, garoto. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. A vida do som voltou, é o poderoso Rubi. A vida do som voltou. Deus comigo, Adriano. Vem com a nave, vem pra cá se divertir. Vem com a nave, vem pra cá se divertir. Produtora Matrix de Vigia. Vem curtir o Rumi, que a nave tá de volta. MCJ que tá cantando e lançando. Meu amigo Dudu, um abraço pra você também, maninho. É o Rumi que tá tocando pra fazer as mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rumi que tá tocando em ritmo de ostentação. Em ritmo de ostentação. Na vida o som voltou, é o poderoso Rumi. Na vida o som voltou. E botando a pressão. E a mãozinha aí em cima fazendo o C. Mãozinha aí em cima fazendo o C. O C, o C. 3, 2, 1, explode! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Deixa no batidão. Eu quero ver se tem alguém do Paysandu hoje aqui. Será que tem alguém do Bicola aí? Tem! Será que tem alguém do Clube do Rio aí? Rapaz, mas aqui em Paragominas quem comanda é o Jacaré do Norte, não é verdade? Quem é de Paragominas dá um grito! Agora, quem tem um amigo viado, bota a mãozinha pro alto que eu quero ver aí. Uma amiga que chora pelo ex aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima na palma da mão. Mãozinha pra cima na palma da mão. Mãozinha lá pra cima. Em cima. Vai. Chama ela! Agora vai pegar o quê? Acordei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, vai, vai, vai, vai. Eu quero meu grito das mulheres sinceras aí. E as sinceras, e as sinceras, e assim. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá. No bastidão, no bastidão, no bastidão. Deixa no bastidão. Vai no bastidão, Rudelson, vai no bastidão, Rudelson, vai no bastidão. Assim, assim, é na batida, vai. É na batida, vai. É na batida, na batida, na batida, na batida. Meu irmão. Eu sei, te magoei bem, mas vamos tentar conversar. E aí, Japa e as meninas, um abraço pra você. Vamos reconciliar. Júlio Camarão, amo tanto, o nosso patrocinador oficial, Evelyn. Me e aí, Evelyn, nossa promotora do Brave. E o motora, o gordinho, tá ali. Ainda me amais, amais, amais. Se tu ainda me amas. Quem sabe canta, vou baixar. O que é? Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Fazer a volta do Magno, do Calado, tem muita coisa boa. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Acenda a luz, me enxergue, eu não aguento mais. Só ver, só ver. Passa pra gente, André Safadão aqui. Ao lado, é o Cyborg. Cyborg. Sua mão. Obrigado, meu parceiro Mads. Mads, o pobre já tá na área aqui. Agora te... Ao lado, esse daí é parceiro, gente. Não. Onde eu te encontro nessas duas voltas? Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que você volta. E a moça em safadilhas.com. Um abraço com o Garine. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Égua, será que hoje vai ter que pisar do coco, mano? Ronilson! Vai não! Onde eu te encontro nessas duas voltas? Minha mente é mó confusão. Solta minha mão. Júnior do coquetel, bora, Júnior! Júnior Bissão! Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. E aí? Porque lá fora é tanto ódio e rancor. Eu preciso. Ronilson! Bora, André! Amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Aí se amar.

Pimenta. Ele e toda a galera tá aqui com a gente, valeu! Pimenta hoje tá ao lado de mim. Duduzinho, vai, vai! Um abraço pra você, tá ali, ó! Aqui a gente vai pra Vale do Café Pimenta, será? Ailton Produções. Eu quero ver só o grito daquela galera que tem um amigo boca de pelo aí. Só quem tem um amigo boca de pelo, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima, em cima, em cima. Tu acha que não gosta? Tu acha que não gosta? Tu acha que não gosta? Bora, Pimenta! E a nossa galera do Show Pitel. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E a... tu acha que não gosta? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! Tu acha que não gosta? Tu acha que não gosta? Tu acha que não gosta? Tu acha que não gosta? Tu acha que não gosta? Bora, bora, bora, bora, bora, vai, vai, vai! Bagulho louco, bagulho louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Bora, Mike! No som do momento, direto do... Um abraço pra você, tá aqui com a gente, obrigado pela sua vida, Mike! No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal. Meu amigo Gordinho, e o meu motora tá por ali também. Bagulho louco, louco, para nós, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. Hoje, hoje no Nova Dimensão é o Prime chegando. Ciborgue. Safadinhas de Paragominas, tá aqui com a gente. Um abraço com carinho, obrigado, Aline. Bora, Henrique, hoje vai, será? Vai não. Vinícius Carvalho tá aqui com a gente. Valeu, Vinícius. E o quê? Julho, Arraial do Quartel e o aniversário do Lucas pela nave. Com o poderoso Rubi, a nave do Sul. Organização Ceará e a família Benção. Mais uma que vai ser um sucesso, viu, minha irmã? Detalhe: 12 anos de Lucas pela nave. Ai, eu vou Rubi Fronteira pra consciência, viu? O Adriano do Rubi hoje é a primeira dama, tá? Ao lado. É. Qual é o teu segredo, na, na, na? Você tem te amo, na, na, na. Adoro o tupijo, adoro. E a galera vai chegando, vai notando nova dimensão, do jeito que a gente gosta. Borg. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. E a nossa promotora Evelyn tá aqui com a gente. Vem lá com grandeza. Ai, ai, ai. Cadê o Paulinho Light? Eu sou sem. O Pipoca ainda não tá aqui. Sou teu amado, teu namorado. Teu menino apaixonado. Amigo Júnior Camarão. Por isso eu vou me apressar. E a galera do hotel, mãe, Vitória! Que ela vai te Bora, Júnior! Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Bora, Júnior, a pimenta! Chegando o aniversário do baile do Kelo de Ronilson. Ronilson. Vamos junto, né, motora? Isabelense tocando pra galera. Bora tocar as melhores! Obrigado, Josi. A Rosana, a Débora. Viane Pimentinha, beijão pras meninas aqui com a gente, obrigado pela vida. Esse prato era mais, nem servia pra você, e de mão dadas não ia andar. E agora? Agora veja só, o jogo voou, como esse mundo gira, meu parceiro Pimenta, daqui com a gente, quanto tempo, hein, Pimenta? Que viria me amar, acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. Agora veja só. Esse que nós, motora. E o que? Esse mundo gira. Como isso não voltou. Agora vai sofrer na minha mão. Meu amigo Dudu tá ali com a gente também. Um abraço pra você. Valeu, Dudu. Uma poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado. Só que a cena da manhã, daqui a pouquinho a pressão vai ser em dobro, papai. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Betinho. Bora liberar, chefe. Já passei a ver as meninas daqui com a gente. Bota a bunda pra mexer, bota a bunda pra mexer. Bota a bunda pra mexer, bota a bunda pra mexer. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra adorar. Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra adorar. Toda mulher me chama mama, e as gêmeas acasam. Vai paralisa, como não mexer. Vai paralisa, como não mexer. Eu paraliso. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, dá ali na palma da mão. Joga lá em cima, lá em cima, lá em cima. piranha. Toma, toma. E o nosso galera do senhor Mitel também tá aqui com a gente. Um abraço pra todo mundo, obrigado. Vai, toma, toma, vai, vai. Toma, toma. Vai, vai. Toma, toma. Vai, vai. Vai, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, vai, toma, toma. Vai, vai. Vai, toma, toma. Vai, vai. Vai, toma, toma. Vai, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma. Vai, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Bora, pirata! Logo mais o show tem muita coisa boa, meu irmão. E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Quero. Toma aqui meu telefone. É. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Vou tocar seu boga. Vem que tu come o boga. Vou tocar seu boga. Vem que tu come o boga. Vou tocar seu boga. Vem que tu come o boga. Vou tocar seu boga. Vem que tu come o boga. Pras mulheres solteiras, é mais ou menos assim, ó. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Mas hoje, hoje eu não iria deixar passar por menos, viu, meu irmão? Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha, e sarra em mim, piranha. Encosta em mim, piranha. Bola pra cima, Ciborgue! Ciborgue! Eu tava de verdade, vem na coreografia. Vai, solta o sacanagem. É loucura! E o Rolioso tá só aquecendo na mão! Bora, Bibeta! Meu parceiro Dandã tá ali com a gente! Um abraço a você! Valeu! Alô! E o meu motora, tá ali o gordinho, tá na área também, garoto. Só agora aguenta só, só mais. DJ Daniel Light. Gente, agudo. Eu quero ver tu rebolar. Fabuloso. Diva, diva, diva, tá aí. Fica, fica no talento. Diva, diva, diva, gari. Fica, fica. Já, já tem a gravação do nosso CD ao vivo, papai. Né, fica no talentinho. Rick Mac, que solinho é esse, menino? Ui! Essa aqui vai estourar e vai tocar nos paredão. Vai explodir! MC Gui, MC Loma e as gêmeas lacração. Eu vou te dar um bisu, então preste atenção. É sucesso! Eu quero ver tu rebolar. Dei-me livre. Diva, diva, diva, gari, fica, fica. Bora, sim, vai! Talente, diva, diva, diva, gari, fica, fica. Fala, Daniel! Diva, diva, diva, gari, fica, fica. No talente, diva, diva, diva, gari, fica, fica. No talente. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz e dá o grito! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Deixa tudo no escurinho, produção. Deixa tudo no escurinho.